Oi? Oi, já pensou? Ainda não, Já decidiu? Né? Oh, pelo amor, meu. As crianças estão com saudade. É, eu também tô. Qualquer coisa você liga. Tá. Aí, deixa eu falar com eles aí, então, vai. E você já não se lembra mais, não se lembra mais das boas coisas que eu fiz pra nós. Já não se lembra mais o que a gente passou. Por amor, enfim, que a vida nos reservou. Já nem se lembra mais daquelas mensagens, as frases, te amo, pre. Tô morrendo de saudade, já não se lembra mais, sábado à tarde, 9:08. Nós lá reunidos pra assistir o jogo da seleção, emoção. Ali te conheci, enfim, nossa história começa assim. Já não se lembra mais, a troca de olhar, seu sorriso. Me apaixonei, pre, foi assim meu paraíso. Te convidei, me deu a mão, marcou de batom meu rosto. Era meu mundo novo. Já não se lembra mais, as juras de amor. Calor de mãos dadas na varanda da casa de praia. Ser feliz, felicidade, extintim nosso voto. Já não se lembra mais. Já não se lembra mais. Nossa. Das boas coisas que eu fiz pra nós. Eu só não fiz o que não fui capaz. É. Seu jeito me conquistou, por você eu mudei. Lembra, disse que ia parar, parei. Nem bem entendi, porém, tudo tinha um sentido. Cadê os truta que colava comigo? Eu vou ser lindo sonho e por nós dediquei futuro e reconheci, sem fé não sou ninguém. Já nem se lembra mais o crime, momento de angústia. Eu infelizmente sempre na minha busca. Doses de fel, portas fechadas. Queria tudo, quase acabei sem nada. Pois não existe meia liberdade. Infelizmente pago o preço por desprezar nossa verdade. Papai, te amo. Eu amo, papai, te amo. Por que você tá e você? Já não se lembra mais. Em nosso mundo faltou calma, não tentei. Quis futuro bom, joguei pro ar, arrisquei. Perdi, fracassei, então assumo minha culpa. Te amo, Pre, mil desculpas. E você já não se lembra mais das boas coisas que eu fiz pra nós. Eu só não fiz o que não fui capaz.